ideia explodiu em todo o Brasil. Não dá pra segurar, está em todos os estados, não para de tocar. Só moda boa e o bicho vai pegar. Saí de Mato Grosso ouvindo modão chonar. E no Paraná eu passei, curti as maneiras de lá. Saindo da grande São Paulo, tocando em barzinho, fui até BH. Mas quando eu chego em Goiás é um tal tchererelelele barabará. Aqui o bicho pega, aqui é bom demais. Pega viola, violão, vou te ensinar como é que faz. Cara do arrocha, Israel não vai. Povo todo fica louco na dancinha que ele faz. Aqui o bicho pega, aqui é bom demais. Pega viola, violão, vou te ensinar como é que faz. Tem o cara do arrocha, Israel não vai. Povo todo fica louco na dancinha que ele faz assim. E vai pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. O cara do arte já vai ensinar como é que faz. Cantando e dançando a noite inteira sem parar. Pegando as gatinhas de pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. O cara do arrocha vai ensinar como é que faz. Cantando e dançando a noite inteira sem parar. Pegando as gatinhas de Saí do Mato Grosso ouvindo um modão chonar. E no Paraná eu passei, curti as maneiras de lá. Saindo da grande São Paulo, tocando em barzinho, fui até BH. Mas quando eu cheguei em Goiás, não tchau, tererelelele, barabará. Que bicho pega, que é bom demais. Pega viola, viola, vou te ensinar como é que faz. Tem o cara do arrocha, Israel não vai. Fogo todo fica louco na dancinha que ele faz. Aqui o bicho pega, aqui é bom demais. Pega viola, violão, vou te ensinar como é que faz. Tem o cara do arrocha, Israel não vai. Fogo todo fica louco na dancinha que ele faz. E vai pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. O cara do arrocha vai ensinar como é que faz. Cantando e dançando a noite inteira sem parar. Pegando as gatinhas de um lado, pro outro, pra frente, pra trás. O cara do arrocha vai ensinar como é que faz. Cantando e dançando a noite inteira sem parar. Pegando essas gatinhas de pegando a gatinha de Aê!